Queria dizer que sexta-feira ali na Taberna do Milton e sábado lá no Chico Pinto, viu? Era só o que faltava lá. Baixinho. Olha, se vê o tio elétrico, ela segue logo atrás. Se bobeira, só batendo o caminhão de gás. Vê, tá na internet, tá na televisão. É vida no pagode rolando. Bora, Boninho! Olha, se vê o tio elétrico, ela segue logo atrás. Samba, até no caminhão de gás. Vê, tá na internet, tá na televisão. Vê, tá no pagode. Rala, rala, rala. Rala aqui, rala, check no chão. Rala, check no chão, check no chão, check no chão. Rala, check no chão. Rala, check no chão. Eu quero saber quem quer ralar aqui em cima. Tem alguém pra ralar aqui em cima? Que der pra ralar, pode vir ralar. Ei, Luan. Ô, Tomé. Eu quero gente ralando aqui em cima. Se não vier ninguém, vai ser o jeito de eu ralar mesmo. Boninho. Bora, Boninho, hein? Olha, se vê o trio elétrico, vai! E da bobeira samba, até no caminhão de gás. Vê, tá na internet, tá na televisão. Tá no pacote, rala, checa lá no chão. Olha, se vê o trio elétrico, ela segue logo atrás. E da bobeira samba, até no caminhão de gás. Vê, tá na internet, tá na televisão. É vida no pagode, rolando. Rala que rala, que rala, que rala, check no chão. Show! Show, show! Ela bota uma calça. apertadinha. O bagulho tá sem. Falou, Moisés. Valeu, valeu. Agora volta na calça. Apertadinha. O bagulho tá sério. Tá ficando inchadinha. Vem pra leque pra frente.